Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 3 de março de 2015. Destaques de hoje. Teori Zavascki quer tirar sigilo de investigação sobre políticos na Lava Jato. Após pressão, Cunha recua na concessão da Bolsa Esposa a deputados. Colisão entre dois carros deixa 4 mortos e 3 feridos em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Sargento da PM é morto a tiros em frente de sua residência. Cuba negociará com espírito construtivo com Estados Unidos, diz chanceler. Parlamento líbio retoma diálogo promovido pela ONU. Traremos agora a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sol, muita nebulosidade e chuva a qualquer hora no norte do Rio de Janeiro e no litoral do Espírito Santo. Sol forte nas demais áreas do Sudeste. Não chove no leste de São Paulo. Pancadas rápidas de chuva, inclusive de manhã, no oeste de Minas Gerais e a partir da tarde nas outras regiões. Região Norte. Nesta terça-feira o sol aparece, mas o tempo quente e úmido ainda provoca pancadas de chuva em todo o norte do Brasil. As pancadas de chuva acontecem principalmente durante a tarde e início da noite. Região Nordeste. Tempo seco e ensolarado no centro da Bahia. As demais áreas nordestinas têm sol e pancadas de chuva com muita nebulosidade desde cedo no litoral sul da Bahia, entre Paraíba, Maranhão e sul do Maranhão. Região Sul. Sol e tempo firme no leste de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas, o sol também predomina, mas ocorrem pancadas de chuva. No sul do Rio Grande do Sul, chove ainda pela manhã. Nas outras áreas, só a partir da tarde de forma isolada e passageira. Região Centro-Oeste. Muitas nuvens, um pouco de sol e chuva o dia todo no norte e oeste de Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte e as pancadas de chuva acontecem principalmente à tarde. Chove também pela manhã no leste de Goiás e no Distrito Federal. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Uma empresa que cresce junto com você. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou nesta segunda-feira que vai propor um recuo na concessão de passagens aéreas para cônjuges de parlamentares, anunciada na semana passada. Eu vou levar à mesa para que a mesa possa deliberar, mas a minha proposta é uma proposta de recuo. O que eu posso afirmar é que haverá um recuo. Agora, qual tipo de recuo será? Vamos deixar que a mesa decida em conjunto para que não seja uma proposta voluntarista minha, disse ele a jornalistas de forma confusa. A mesa diretora da Câmara se reúne nesta terça-feira para tratar do assunto. A jornalistas, Cunha disse que proporá que os parlamentares tenham de justificar a compra de passagens para esposas. A regra seria similar à adotada hoje para a compra de passagens para assessores. O que eu defendo é criar uma condição, definir as excepcionalidades que poderiam ser adotadas mediante a decisão de cada caso individual. O parlamentar teria que requerer, como acontece com os assessores, disse ele. Sargento da PM é morto a tiros em frente à sua residência. Chamamos direto de Rondônia, Edilson Peroni. Dois sargentos da PM de Rondônia foram atacados a tiros na noite deste sábado, na Avenida Castelo Branco com a Rua das Pedras, no bairro Presidencial 3, 1º Distrito de Ji-Paraná. Um deles, Anailson Gatti, de 51 anos, que entrou para a reserva há 8 dias, não resistiu e acabou morrendo no local. O outro ferido, Gilmar Cassiano Nunes, não corre risco. De acordo com as informações da PM, os dois sargentos e um outro civil identificado por Pedrão tomavam tereré na frente da residência de Gatti, quando dois homens chegaram em uma moto. O carona perguntou por ele. O PM levantou-se e foi baleado. Gilmar, Cassiano e Pedrão teriam corrido para se proteger e os bandidos fugiram. O sargento morto estava na PM há 27 anos, era natural de Aracruz, no Espírito Santo, casado e pai de 3 filhas. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira a Lei dos Caminhoneiros. Sem vetos, o texto a ser publicado na edição desta terça-feira no Diário Oficial da União é o mesmo aprovado pelo Congresso Nacional em 11 de fevereiro. A lei autoriza os caminhoneiros a trabalhar por 12 horas diárias, sendo uma jornada de 8 horas e mais 4 horas extras. Também isenta o pagamento de pedágio para o eixo suspenso quando o caminhão está vazio. Perdoa as multas por excesso de peso nos últimos 2 anos e determina a ampliação de pontos para repouso nas estradas. A sanção da lei sem vetos foi proposta pelo governo na semana passada, depois que os caminhoneiros promoveram protestos em que bloquearam estradas do país. A condição era a suspensão do movimento. Colisão entre 2 carros deixa 4 mortos e 3 feridos em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. De lá, chamamos o nosso correspondente Francisco Silva. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois carros no município de Currais Novos, a 172 quilômetros de Natal. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, dia 2, por volta das 12 horas e 30 minutos, no quilômetro 168 da BR-226. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os automóveis envolvidos foram um Classic e um Strada que bateram de frente. O acidente aconteceu em uma curva conhecida como Curva da Maniçoba, mas ainda não foram confirmadas a causa do acidente. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital local. Francisco Silva, direto da redação para o Jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, mesmo sem mobilizarmos amplas forças, somente manifestações contrárias já serviram para mostrar aos deputados e senadores que eles podem quase tudo. Mas não abusar da nossa paciência. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, recua e deve rever o ato que editou permitindo o pagamento de passagens aéreas para esposas e congêneres de deputados e senadores. A gritaria geral serviu para sentir que o povo não está tão acomodado como antes. Acho que isto poderia servir para o ex-presidente Lula e o PT. Ao convocar a tropa petista, incluindo aí a pelegada costumeira e paga, para uma demonstração de força contra a que está prevista para o dia 15, esta sim, da população em geral, descontente com o estado de coisas porque atravessa o Brasil, Lula pode ver o que não quer. O PT não é o Brasil, a CUT não representa todos os trabalhadores brasileiros e ninguém deve ter medo da tropa do Estado. Então, no dia 13, quando está prevista a mobilização petista, é provável que seus manifestantes não sejam tão representativos assim, capazes de dar a ideia de que podem sustentar desatinos partidários e governamentais. Sem contar que poderão sofrer manifestação contrária, como aliás aconteceu no equivocado ato em favor da Petrobras. Lula só teve coragem de falar em ambiente fechado. Se for para a rua, não sei. Pode ser vaiado, como seu ministro da Fazenda Guido Mantega, em um hospital. Assim vai ser e assim será. Esta turma tem que entender que o povo cansou. A manifestação dos caminhoneiros está sendo contida só na base da força, da barganha com pretensos chefes do movimento. Quanto ao povo, este recuo sobre as passagens das esposas de suas excelências deve criar ânimo para que cobrem outras coisas dos seus parlamentares em suas bases. Como, por exemplo, são a favor da roubalheira na Petrobras? Como votarão? Vão aprovar o aumento do parcelamento do PIS, do seguro-desemprego, auxílio funeral? E o aumento nos juros, como vai ficar por isso mesmo? E o da energia elétrica, verdadeiro assalto. Está na hora também de dizer ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que não vamos aceitar conchavo para livrar cacique político do Petrolão. E muito menos aceitar que o Judiciário e principalmente o ministro Teori Zavascki não permita transparência geral e restrita sobre a Operação Lava Jato, liberando a divulgação dos nomes dos políticos envolvidos. Agora é a hora e não tem conversa. Todos às ruas. Direto de Brasília, José Voitschumas. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Continue ligado. Voltaremos dentro de instantes. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A Venezuela deu aos Estados Unidos um prazo de 15 dias para que apresente um plano de redução do número de funcionários de sua embaixada em Caracas, informou nesta segunda-feira a chanceler Delcy Rodríguez. Na manhã de ontem, mantive uma reunião com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Lee McClain. Foi uma reunião cordial onde esclarecemos o alcance destas ações, anunciadas no sábado pelo presidente Nicolás Maduro, disse Rodríguez. No que diz respeito à adequação de 17 funcionários, estabelecemos um prazo de 15 dias para que apresentem um plano sobre o nível dos funcionários que permanecerão no país, completou. A chanceler acrescentou que nas próximas horas será publicada no Diário Oficial a decisão de exigir visto de entrada na Venezuela para cidadãos americanos, que terá um custo similar ao visto imposto aos venezuelanos por parte dos Estados Unidos. Cuba participará com espírito construtivo das negociações com os Estados Unidos, apesar das profundas diferenças entre os dois países, garantiu o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, na plenária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nesta segunda-feira. A parte cubana contribuirá com o espírito construtivo, apegada às suas convicções, disposta à cooperação internacional, e será respeitosa e transparente na expressão de suas sérias preocupações com o que acontece em matéria de direitos humanos nos Estados Unidos, declarou o ministro em seu discurso. Rodrigues lembrou as profundas diferenças entre os governos cubano e americano no âmbito dos sistemas políticos, da democracia, dos direitos humanos e do direito internacional. O Parlamento Líbio, reconhecido pela comunidade internacional, aprovou nesta segunda-feira a retomada de sua participação no diálogo político promovido pelas Nações Unidas, visando uma saída para a crise que atinge o país, onde dois governos disputam o poder. A Câmara havia decidido na semana passada suspender participação nas negociações após o ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico no dia 22 de fevereiro, que matou 40 pessoas na localidade de Al-Koba, no leste do país. O reinício das negociações foi acertado após uma reunião entre os deputados e o representante da ONU na Líbia. Bernardino Leon declarou à AFP, o representante Abu Bakr Beira. A polícia de Toronto, maior cidade do Canadá, anunciou o fim do mistério do túnel cavado próximo a um dos locais onde ocorrerão partidas de tênis durante os Jogos Pan-Americanos em julho deste ano. Dois homens foram identificados como autores do túnel, descoberto em janeiro em uma área de mata em torno do Rexall Center, no norte da cidade. Segundo a polícia, o buraco era utilizado para fins pessoais. A intenção de crime contra a segurança pública foi descartada. O túnel media cerca de 10 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e tinha altura suficiente para um adulto ficar em pé. A estrutura interna era reforçada com tábuas de madeira. Um gerador a gás fornecia energia elétrica no interior da câmara, onde foram encontrados também utensílios para armazenagem de comida e bebida e uma bomba d'água, entre outras coisas. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Pedidos de inquérito contra políticos envolvidos na Lava Jato chegam hoje ao Supremo Tribunal Federal, possivelmente no fim do dia. O ministro relator do caso na corte, ministro Theodore Zavascki, pretende tirar o sigilo dos procedimentos de investigação do Ministério Público, mas vai analisar cada caso separadamente. A ideia é manter em segredo diligências como pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e de comunicações pela internet, além da íntegra dos depoimentos em delação premiada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai tratar as citações a deputados e senadores envolvidos em casos de corrupção na Petrobras de duas maneiras. A primeira é pedir a abertura do inquérito para depois propor uma denúncia ou mesmo pedir o arquivamento do caso. A segunda é solicitar o arquivamento da investigação por falta de provas ou convicção de que o político não participou de irregularidades mencionadas nas delações do doleiro Albert Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A decisão de abrir inquérito ou arquivar será de teori a partir de quarta-feira, mas ele deve seguir os pedidos de Janot. Com a decisão tomada, o Supremo deve liberar tudo de uma vez, o nome de cada político sobre os quais houve abertura de inquérito ou arquivamento com o pedido do Ministério Público e o despacho do ministro relator. Os pedidos vão conter o trecho da delação premiada em que o deputado ou senador é citado. Teori não deve liberar íntegra de depoimentos dos colaboradores. CPI da Petrobras recebe mais de 200 pedidos para ouvir envolvidos. Direto da Rádio Câmara, Tiago Marcel. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras já recebeu mais de 240 requerimentos, contabilizados até o final da tarde desta segunda-feira. A CPI foi instalada na semana passada com a finalidade de investigar irregularidades cometidas na estatal, envolvendo esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público. Somente nesta segunda pela manhã, mais de 100 requerimentos já haviam sido protocolados na secretaria da CPI. Tudo porque, caso não haja acordo entre os congressistas para inversão de pauta, o plenário da CPI votará cada requerimento por ordem de apresentação. A oposição dominou a apresentação dos requerimentos. 57 deles são de autoria de integrantes do PSDB, especialmente do deputado Carlos Sampaio. Além do PSDB, o DEM apresentou na sequência 46 requerimentos e o PPS 23. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, disse que cada um dos requerimentos protocolados ajudará na condução dos trabalhos da CPI. Fizemos questão de sermos os primeiros a apresentar os requerimentos, porque nós estamos dando uma diretriz adequada. Nós temos certeza que se seguirmos esse roteiro de investigação proposto pelo PSDB, a CPI vai ter um final feliz, no sentido de realmente trazer à luz o nome dos envolvidos e conseguir desbaratar esse esquema de corrupção que foi instalado neste governo do PT. Os requerimentos versam sobre audiências, acareações e investigações. Entre os vários pedidos de convocação estão dos ex-ministros José Dirceu, da Casa Civil, e José Eduardo Cardoso, da Justiça, do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, e da socialite Val Marchiori, acusada de receber irregularmente empréstimo do Banco do Brasil. À época, Aldemir Bendini, atual presidente da Petrobras, era quem presidia o banco. Outra parte dos requerimentos é sobre a criação de subrelatorias, como a de sistematização, com o objetivo de organizar todo o acervo probatório da comissão, a operacional, para conduzir a investigação, e a do núcleo político, para investigar a atuação de agentes políticos na organização criminosa que se instalou na Petrobras. O objetivo é dar foco aos trabalhos, disse Carlos Sampaio. Nós estamos propondo esse requerimento para dar uma diretriz, um norte para o presidente, de quais são as três subrelatorias fundamentais para conseguirmos um resultado efetivo para essa CPI. O nome do ex-gerente executivo de engenharia da Petrobras, Pedro Barusco, também aparece nos requerimentos de convocação. Na semana passada, o relator Luiz Sérgio defendeu a convocação de Barusco, que é um dos delatores da Operação Lava Jato. Ele disse à Polícia Federal que o esquema de corrupção na estatal teria começado em 1997. A convocação de Barusco contou também com o apoio do deputado Afonso Florence, do PT baiano. Florence protocolou pelo PT ao todo, nesta segunda-feira, 42 requerimentos. Entre eles, o de convocar Aldemir Bendini, para prestar esclarecimentos sobre os fatos indicados no requerimento de criação da presente CPI. A primeira reunião da CPI da Petrobras para votar esses pedidos vai ocorrer na próxima quinta-feira. Nesse dia, o relator Luiz Sérgio vai apresentar seu plano de trabalho e informar como pretende conduzir as investigações. Luiz Sérgio também decidirá se pretende criar subrelatorias para a CPI. Até lá, parlamentares poderão protocolar novos requerimentos. Quem presidirá os trabalhos da comissão será o deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcelo. Projeto que permite desaposentadoria está pronto para ser votado. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. A chamada desaposentadoria ou desaposentação é a possibilidade de quem já se aposentou, mas continua a trabalhar, pedir a revisão do benefício. O novo valor seria calculado considerando os anos trabalhados antes da aposentadoria e ainda as contribuições feitas depois que o benefício foi concedido. O projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi uma sugestão da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal e deixa claro que ao renunciar à aposentadoria para pedir a revisão, o aposentado não terá que devolver os valores já recebidos. Paim lembra que por conta do fator previdenciário, o poder aquisitivo dos inativos cai quando eles se aposentam, o que os obriga a continuar trabalhando. Essa mudança deve garantir, de acordo com o senador, a recomposição da renda dos aposentados. O que, que eu quero? Eu voltei a trabalhar, contribuí, digamos, por mais 4 ou 5 anos. Eu posso pedir uma revisão de cálculo do meu benefício, usando as novas contribuições, baseado nas 80 maiores contribuições de 94 para cá. Então aquelas vão servir à base de cálculo. Se trabalha para esse cálculo final com idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. Com isso, vai alavancar a aposentadoria daquele que voltou a trabalhar. Paim lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal está julgando processos que prevêem a desaposentadoria e que o relatório, se aprovado, vai dar 6 meses para o Congresso votar uma lei regulamentando essa possibilidade. A estimativa do relator da ação no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, é que os benefícios dos aposentados subam quase 25%. Nas contas da Previdência Social, 480 mil aposentados estão hoje no mercado de trabalho. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais e, se for aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Levantamento do Conselho Federal de Medicina divulgado ontem aponta o sucateamento de 952 unidades básicas de saúde fiscalizadas pelo órgão. Os dados mostram que 331 estabelecimentos tinham mais de 50 itens sem em desconformidade com o estabelecido pelas normas sanitárias, enquanto 100 apresentavam mais de 80 itens fora dos padrões. Em 38 unidades visitadas, não havia sequer consultório médico. De acordo com o CFM, as fiscalizações foram realizadas em ambulatórios, unidades básicas de saúde, centros de saúde e postos dos programas de saúde e de estratégia da família do Sistema Único de Saúde, SUS. Foram avaliados itens como a estrutura física das unidades, itens básicos necessários para o funcionamento de um consultório e condições higiênicas. Essa amostra revela uma tendência. Sabemos por meio de reclamações e protestos dos médicos de todas as dificuldades. Estamos apenas colocando em números, avaliou o presidente da CFM, Carlos Vital. Reflete o descaso, o descuido e a ausência de uma política de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde, completou. A Procuradoria-Geral da República divulgou nota neste domingo em que reforça entendimento antecipado há uma semana quando integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato disseram que é preciso punir pessoas e também empreiteiras envolvidas organicamente na corrupção da Petrobras. Apesar de reconhecer como legítima a preocupação do governo com consequências econômicas das construtoras, o Ministério Público diz que a maior preocupação deve ser com as consequências econômicas e sociais